Capital. Aqui, ZYK658. Rádio Clube AM. 1.400 kHz. Rádio Clube. 24 horas no ar. São Carlos, São Paulo. Brasil, Brasil.